Tipo. Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Eric. Eu sou a Magali. E eu sou o Mônio. E hoje estamos aqui para mais um dia de diversão e alegria. Só diversão e alegria. Com o desenho, com o nome oficial de Homem-Aranha Ação Sem Limites, né? Episódio 5 e 6. O desenho é de 99. Então, durou muitos anos aí. De 99 até 2000. Durou muito, né? E, Mônio, se alguém quiser assistir isso aí oficialmente, sem ser na televisão, né? Onde que a pessoa acha? Se não der sorte de pegar passando em algum canal que tá sem nada de útil pra passar, consegue no Netflix. E ainda assim, só através do código Konami, que no Netflix se resume em procurar por Spider-Man. Se procurar por Homem-Aranha, ele não aparece. Exatamente. E porque... o que é curioso, porque você procura por Spider-Man e ele aparece como Homem-Aranha Ação Sem Limites. Aparece tudo que tem de Homem-Aranha lá, né? Uma coisa meio bizarra. E, ô, Magari, a Netflix faz isso por quê? Você sabe? É, porque eu já falei. É pra dificultar o máximo. Tem certeza que vocês vão assistir? Olha, a gente tá preso por contrato, tá aqui, mas... tá lá, né? Mas a gente quer poupar vocês. Bom, então, pra quem não conhece esse estilo de programa nosso, né? Eu explico isso sempre porque vai que a pessoa pegou esse programa, é o primeiro que ela tá pegando, né? É, esse especificamente de desenho, a gente dá play no episódio junto, né? Faz uma contagem de 3, 2, 1, play. E todo mundo assiste ao mesmo tempo e vai comentando tudo que vem na cabeça, às vezes, sobre o desenho. É, às vezes aí, tipo... De vez em quando coincide de ser, né? Se o papo acabar, aí a gente fala do desenho, né? Mas é basicamente isso. Considerem que vocês estão assistindo com... Assistam também o desenho, né? Vocês dão play junto. Eu só não entendo por que alguém iria, por livre e espontânea vontade, assistir esse desenho, mas... É pelos comentários nossos, né? Não pelo desenho em si. Ouve só os comentários, cara. Você não perde nada. Bom, então, alguém quer fazer alguma observação ou já vamos pra contagem do... Eu faria a piada da observação, mas como é só que é áudio, não ia fazer muito sentido, então... Tipo a Chiquinha? Não, pensei a mesma. Exatamente. Que beleza. Na verdade, vocês ficaram calados porque vocês levantaram e fizeram, né? Aí ninguém entendeu, vocês falaram, ah, é áudio, né? Pois é. Bom, sendo assim, o primeiro episódio que falaremos aqui hoje é o episódio 5, né? Então vou fazer a contagem aqui. Todos prontos? Sim, senhor. Sim. Então, 3, 2, 1, play. Vai falar o nome do episódio? Sei lá, apareceu aí. Fala. É, fala aí em algum momento. Tá vendo? Netflix ele já me dá aqui logo de cara, ué. Um frio coração de rato. Tudo bem, amor. Até agora o misturador está legal. Nenhum sinal dos soldados de lata. Ó, o dadinho clássico no painel. Tem que ter, né? Independente da terra. Ele... São os contradados. Cara, isso é multidimensional. Ele tem dado no carro. Aliás, ó a gravata do cara, o teu dadinho ali é o mínimo que eu espero dele. Peste. Isso que é aqueles negócios de... Sabe aqueles... Aquelas armadilhas que tipo o Tom fazia pro Jerry. Você derruba o negócio, vai derrubando, vai derrubando, vai derrubando. Que merda. Abertura do Rádio Pô. É legal as máquinas que os caras têm, né, pra ajudar. Tá tudo bem, Pio. Máquina. Você queria ajudar. São monstros gigantes. Humanos, fedorentos, não. Eu vejo o Quimera, eu já lembro de Fullmetal Alchemist. E é triste. De Nova York. Muito triste. Olha, sou Madruga? Ah, não, não é um... É um babuíno, ao respeito. Se fosse um chimpanzé, né? Coitado do babuíno, caramba. Só falta ele ser dublado pela sua Madruga. Não é, não. Não é, infelizmente não é. Mas o negócio da Quimera no Fullmetal realmente é triste. Muito triste. Não faço ideia do que vocês estão falando. Muito triste. É porque saiu em 2000 e pouco, mano. Ah, não é moderno, não é Harry Potter. Não é o Potter cabeludo. Ai, meu Deus. Minha nossa. X-51. Olha os Terminators. Que tipo de raridade? X-51 foi. Eu acho interessante o cara chegar com a criança segurando um balão e falar, é porque eu sou repórter, o cara então pode entrar. Aí entra o cara com a criança, sabe? Aí por que não? Porque ele tá me acompanhando. É meu estagiário, né? Então, como é, a gente investe em futuros talentos. Chamo ele de hobby. Essa unidade não será destruída. Desculpa, meu Deus, o Bota vivo. Não tem direito a voto. Negativo. Essa unidade. Eles falaram que é um dos primeiros modelos essa que tem desses robôs aí. É o T-600? Exterminator. Nunca vi um desses fazer isso antes. Vamos dar uma olhada sobre a lataria. Não. Caramba, é tipo uma topeira. Que bicho é esse? É um rinoceronte baleia, que eles falam o nome. E o outro é topeira, sei lá o quê. Parece pelo chifre, né? Cabra de mar. Pode, alguma coisa. Precisamos de ajuda. Topeira bode, olha. Topeira bode. Podeira. Eu acho interessante. Acho interessante que assim, eles fazem o. Na verdade eu não acho interessante, mas é curioso. Ou acho ou não acho, decida-se. É curioso que eles fazem seus. Piada interna, né? Os bestiais são tipo animais que são inteligentes e tal, né? Foram evoluídos e tudo mais. Mas nesse... inteligente já é pedir demais, vai. É, exatamente. É. Aí nesse mundo aí, nessa terra, tem tanta variedade que aparece uns de vez em quando que você fica assim, caramba, que bicho que era pra isso ser, né? Parece uns alienígenas. O Eric talvez não lembre, mas o Mori. Quer dizer. É, de antes dos anos 90, acho que ele lembra. Lembra daquele jogo Vira Monstro, Vira Herói? Lembro. Aquele chiclete Block Monsters lá. Que era uma mistura. Lembro, eu tinha o álbum, pô. É. Mais ou menos igual. Eu já masquei muito Block, mas não. Acho que não é da minha época isso aí. Isso é de uma época tão remota, Eric, pra você ter uma ideia, as coisas eram tão diferentes que você não precisava mandar dinheiro pros caras. Você comprava o chiclete, mandava as embalagens do chiclete via correio e eles te mandavam o álbum de grátis em casa. Eu acho que isso eu lembro. Eu lembro que teve uma vez. Esses. Hoje qualquer promoção você junta 27 tampinhas mais R$502 e ganha um pirulito. É, exatamente. O. Agora apareceu, um frio coração de aço. O. Eu lembro uma vez, foi tipo 99 por aí. Que é na época da tiazinha. Nossa. Caramba. A tiazinha hoje em dia tá muito tiazinha, né? Tá vozinha. Mas é... hoje faz uso o nome, né? Ela começou. Começou um programa de televisão que ela era tipo uma super heroína, sei lá o que era. Eu sei que era muito ruim. As aventuras da tiazinha. E, exatamente. E aí o chiclete vinha com a figurinha da tiazinha. Oi, só tipo de biquíni, sabe? Super apropriado. Com o alvo de 10, 9 anos. É, exatamente, eu tinha uns, eu acho que uns 8, 9 anos e no final do meu caderno tinha um monte de figurinha da tiazinha colada. Sem maldade nenhuma na época. Olha que tristeza. Você tem que pensar que os anos 80 e 90 foram um limbo onde meio que tudo era permitido. Cara, será que eu ainda tenho esse caderno em algum lugar? Na verdade, eu prefiro pensar que hoje em dia é o limbo que nada é permitido. Eu me sinto muito tentado a concordar com você. Só pra não deixar passar batido, o robô aí, ele não deveria defender o humano nem nada, só que ele tomou tipo uma consciência aí, né? Ele tá protegendo a criança, não quer servir aí o. É, o Johnny Five. Ah, só pra não deixar contra a sentinela. É só porque eu bati a tela no computador aqui e vi que tá passando um desenho. Ah, e quando acabarem de bancar os cientistas malucos, vão conseguir. Caramba, álbum de figurinha da tiazinha. Aí ele será transformado. Outros tempos mesmo. E olha que nos anos 90 já era um pouco proibido as coisas assim, né? Anos 80 que era o. Os 80 foi um oba-oba generalizado, cara. Caramba. Você não sabe como eu. Mas eu acho engraçado da tiazinha porque realmente eu lembro que os caras da escola. Eu nem assistia o programa, era o H, né, que passava. É, o que tinha ela era. É, eu não assistia coisa e tal, mas eu tinha noção de quem era por causa da mídia. Mas os caras da escola realmente discutiam, não, porque eu acho que ela é meio oriental, não sei o que lá, porque a máscara escondia muito do rosto dela, né? Ele tem razão. Fala, ah, gente, pelo amor de Deus, né? Que tristeza, hein? Não posso fazer isso. Não posso fazer, não, quer uma louça pra lavar? Caramba, o robô tem mais consciência que o Homem-Aranha pra proteger o inocente. É difícil. O Homem-Aranha tá tipo assim, não, ah, parte pra porrada e tal. E o robô, não, não, a criança pode se machucar. E o Homem-Aranha é verdade. Eu vou explicar de outra forma, cara. Você tá vendo essa moto que a ursa tá pilotando? Uh-huh. Tem mais consciência que o aranha. A ursa maior? Faz sentido. A ursa maior. consciência e bom senso, aliás. Isso mesmo, muito fácil. Complicado. Quando é que eu vou parar de falar besteira? Quero esse tipo de aranha. Cara, eu sei que você não assistiu. Eu também não assisti o H, mas. Tipo, na época que passava H, Luciano Huck ali começando a aparecer e tal, e a Angélica apresentando Pokémon na Record. Cara, quem foi na Record, cara? Ah, não, a Eliana que era na Record. Exatamente. Angélica era na Globo. Angélica era na Globo. Nessa época, acho que ela já tava na Globo. Aí, será que alguém imaginou, tipo, ah, o cara lá do H vai casar com essa mulher do... Jamais, cara. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você vê como é que o mundo dá voltas. Lógico, não é todo dia. O mundo gira e o Zitana roda. Magalhães deve lembrar disso. Cavaleiro da Lua. É, o pessoal do Alto Evolucionário olhou pra ele e falou assim, Lua. Eu acho que combina. O único jeito de ultrapassar o campo de força é passando por baixo dele, através do esgoto. Altamente protegido. O rastreador indica por ali. Exceto abaixo do nível do solo. Há um pequeno tem o esgoto que qualquer um acessa. E também algumas configurações internas raras. Você ia falar alguma coisa? Não, você ia falar, porque afinal, quem precisa se preocupar em proteger o subsolo? Não é como se fosse um clichê invadir por lá. Ó, praticamente o pessoal entrando pra fazer a prova do Enem. Olá. Não, eles chegaram antes do portão fechar, então. Eu já estou cansado de sua constante interferência. Desta vez vou fazer um pagar caro. É, mas não cobra caro não, tá? Essa roupa só tem espaço pra troco e moedas. Olha o sabre de luz. E me orgulho disso. Caramba, faz barulho de sabre de luz na hora que ativa. Deixe o meu lógico comigo. Ele sabe de luz desse barulho do quê? Detalhe, o desenho é de 99 que eu comentei, né? Episódio 1 é de que ano, mano? De 99. Exatamente. Será? Eu estou sentindo hostilidade. Que é uma referência. Até eu que não gosto de Star Wars sei que sabre de luz não foi criado em 99. É lógico que não. Mas Star Wars estava voltando a grande mídia, né? Tipo, sempre foi famoso, mas com a estreia do episódio 1 tava todo mundo falando de novo. Aí só o cara ver quando vai aparecer o Jar Jar Binks. Deus do livro, Jorge. Não é difícil, né? Nessa... O contra Jar Jar Binks, né? Porque... Ah, o contra Jar Jar Binks tem vários aí no mundo. Olha o sabre de luz, ó. Será que vai ativar? Só um comentário que eu ia fazer na hora que o bode lá falou. Cara, até hoje eu me incomodo que toda a dublagem coloca o Allcrawler como alpinista de parede. É, me incomodou também isso aí. E de vez em quando alguns falam escalador. Mas alpinista de parede é foda, né? É, porra, ninguém usa a palavra alpinista, cara. Nem os alpinistas se chamam assim, se bobear. E essa serrinha dele aí, ele voltou a usar, né? Só quando ele tá com o jaleco que ele usa, entendeu? Faz parte do Pix. É tipo aqueles uniformes do Play 1, né? Que você desbloqueava. E tipo, um tinha T infinita, outro não sei o quê. Tá, esse daí vem com... De onde ele puxou isso aí? O Homem Vergonha era o modo hard, né? Porque não tinha T... Não... Ou tinha? Tinha, mas era extremamente limitada. Isso, é. Então aqueles escudos, aquelas nuvens de T, aqueles negócios, quase não dava pra usar. Cara, Homem-Vergonha tem que penar na vida, assim que funciona. O pessoal nunca lembra do Homem-Vergonha, coitado. Que vergonha. Né, mano? Quem que não lembra? Eu não entendi. Falem mais claro, olha a dicção. Agora vamos tirar o ferrugem da mesa. A maca está magnetizada, Homem-Aranha. Eu já sabia. Mas por que o Homem-Vergonha ninguém se importa? Como é que é? Ninguém lembra do Homem-Vergonha. Mas você falou Nemônio. Nemônio não entendeu aí. Obrigado, Homem-Aranha. Não quero tocar nesse assunto. Não vamos comemorar antes do tempo. Ainda estamos fechados aqui dentro por aquelas portas de aço e o campo de força. Na vitrine do cast do Dítico, Eu comentei com o Mônio, né? Parece que você esqueceu o Homem-Vergonha e tal. Ele falou, olha melhor ali, perto do nome do Dítico e tal. Beleza. Aí tem um cara escondidinho ali. É, eu demorei pra notar as peças de Tetris. Pô, é que o... Beleza. Agora temos que o título me fez mudar muito do layout. Tinha feito vários caras meio que interagindo com as peças. Alô? O Oddman, por exemplo, estava sentado em uma das peças. É uma pessoa... Vamos achar outro jeito de ter de volta. Eu tenho o maior orgulho da arte da vitrine. Vou começar a lançar a versão sem o texto pra poder apreciar melhor. Desculpe, Homem-Aranha, mas não vou deixá-lo fazer isso. Ele é nossa garantia para recuperar nosso melhor homem. Não vou deixar que leve X-51. Tudo bem, John. Você faz o que tem que fazer. E eu faço o que eu acho melhor. Como ninguém se pronunciou, acho que foi uma ideia idiota. John, você sabe que não pode atirar nele. Apesar das diferenças, ele ainda é o seu amigo. Ah, é? Será mesmo? E o Bromley não é um amigo? Ainda bem que sabe quem são nossos amigos. Eu não consigo mais distinguir. Apartamento dos Yamada Jones. Esse apartamento destoa muito da paisagem, né? Prédio, prédio, a casinha no meio. Caindo aos pedaços. Esse é o Homem-Máquina que me salvou? Bom, essa parte até combina, né? Olá, jovem humano. Cidade inteira tá aqui nos pedaços, cara. Deve ser triste andar por uma cidade que os prédios estão tombados um no outro, mano, pra não cair. Bom levar um homem máquina que aparentemente virou bonzinho pra casa de uma pessoa, né? Que eu conheço mais ou menos. Cara, qual a chance disso dar errado? Ele precisa de ajuda. Shane, fica com o nosso amigo enquanto eu vejo que peças eu consigo arrumar. Você não precisa fazer isso. Não? Não. Olha só isso. Ó, o Jimmy Neutron tem a caixinha ali. O Jimmy Neutron tem um episódio muito bom que é o crossover com o Padrinhos Mágicos, cara. Quem podia imaginar? Às vezes eu tenho medo do Mônio, viu? Ela só lembra de coisa que não presta. Ô, Padrinhos Mágicos é mó legal. Eu vi poucas vezes. Não me deu trabalho. Ou melhor, eu me deu trabalho de não ver, porque teve época que você nem ligava a TV, ele tava passando. Ele não mora mais. Então, vá atrás, Magarin, corrija sua falha de caráter. Não, não me deu trabalho. Primeiro. 70% das piadas do desenho não são pra crianças, cara. Tem hora que eu ficava abismado que aquele desenho era direcionado pra criança, dado o nível das piadas. Eu falei que raramente a gente comenta sobre desenho, mas hoje a gente tá batendo todos os recordes. Ah, Padrinhos Mágicos é um desenho. Não, sobre esse desenho. É um começo, vai. A gente falou de Padrinhos Mágicos, Tiazinha, o relacionamento entre Luciano Huck e Angélica. Estaremos prontos pra eles. Esta unidade, eu, Lito, Zefini. A tentativa de entender o que houve comigo, mas parece não haver uma explicação clara. Bom, você é o homem-máquina mais antigo em operação. Tem um robô aí que tenha absorvido informações ou contra... procurando o contra Miles Morales aí. Miles Morales, sabe que ele é o Peter? Eu posso pensar. Eu estou começando. Não. O Homem-Aranha chegou falando assim, tudo bem, o Peter falou que eu podia deixar esse robô aqui e tal. É, porque afinal, o cara é inquilino, mas ele manda nas coisas, né, então... Os homens gastaram séculos tentando descobrir... É inquilino que mal paga o aluguel, diga-se de passagem, esse caloteiro. Bom, eu acho que cada pessoa... É o Nicolas, o braço do robô parece uma carinha triste, olha. Então, eu também vou descobrir. Caramba, que isso? Eu vou descobrir. Ele junta as mãos, tipo assim, eu preciso descobrir. Meu sensor aranha, mas que... Meu sensor aranha é foda. Spider-Sense. Sensor aranha pra mim parece o equipamento dele que tá pintando, tipo um bip, sabe? Meu sensor... Os prédios... É tudo de papelão, não sei se vocês separaram na hora que ele subiu. Gostou de ser chamado de ferrugem? Tipo, do ângulo que dava, tinha que dar pra ver uma lateral do prédio. Dos prédios. Eu também queria saber. Mas tá bom. Little details. É um carro voador do modelo 1980. Peguei! Pode? DeLorean também aí de guerra. Claro. É uma cilada! Mas ele também viaja no tempo, né? Tem alguma coisa. extra. Pô, esse episódio tá mais Star Wars que Homem-Aranha. Olha, agora há pouco mostrou o centro rebelde, agora o Aranha falou: It's a trap! Shuran, reative um neutralizador de moto manual. Com muito prazer, meu lorde. Ou seja, é um trapo. Um trapo. Isso. Ah, é uma armadilha! Que é isso? Tem um Heisenberg lá falando que é uma armadilha. Então. Vocês devem se entregar aos Cavaleiros de Wonder. Já chega, pessoal! Debra. Soltem Bromley. Contra Debra. Eu acho que não, James. Contra Debra é ótimo. Contra Debra. De que nada sofrerão. A palavra de um bestial nojento? A resistência é inútil. Okay? A resistência é inútil. Cara, isso aí é de... dos Borgs de Star Trek, cara. Resistance is futile. Não, e um robô... com metade da cara estragada falando a resistência é inútil, lembra alguém aí, né? Algum filme. Só faltou ser, sei lá, um autorofilista, né? Eu não lembro dele usar essa frase, mas... é o estilo. Os caras dão tiro pra tudo quanto é lado, ninguém dá um tiro no bestial. Os caras acertam a correntinha da algema, mas não acerta. É mais uma homenagem ao Star Wars lá. Você viu a base da Equipe lá Rocket? Que não nada. Ah, é. Tinha a base da Equipe Rocket, um R gigante no lugar. Tem aquela tirinha, né, que você já deve ter visto lá do Stormtrooper lamentando pela vida dele, que todo mundo zoa, que ele não acerta ninguém e tal, ele no quarto, com uma arma na mão, aí ele encosta a arma na testa, atira e erra. Eu já vi aquela comparação da máscara do Stormtrooper com o rosto. Ah, sim. O rosto fica lá embaixo, por isso que não checa. É que assim, eu não sei quantos manjam de Jornada nas Estrelas, mas vocês conhecem as camisas vermelhas? Sim, que sempre morre. A turma falou, como seria um combate entre os Stormtroopers versus os Camisas Vermelhas? Os caras que não acertam nada contra os caras que morrem por tudo. Isso é interessante. Dentro de uma caixa fechada. Ia ser igual aquele negócio do gato lá. Do gato Schrödinger. Vamos sair daqui. O Mônus viu que vai ter uma nova série do Star Trek? Podemos não ter outra chance de... Ih, cara, só felicidade essa notícia. Aqui, rapidão, só comentar antes que a cena passe muito. É, o Homem-Aranha só tava assistindo a luta, né? Porque depois ele pega o negócio e destrói tipo uns 70 robôs de uma vez só. Claro, é lógico. Por que ele ia resolver logo de cara? Deixa o povo se lascar primeiro. Ele não deu pra ver. Tem que parecer que ele é importante, cara. Não deu pra ver, mas por dentro da roupa ali, ela tipo produz umas pipoquinhas que ele vai comendo. Mas sobre a série de Star Trek, eu vi só o título da notícia. Falaram alguma coisa? Não me deu o trabalho de ler. Em 2017. Você com orgulho em minha equipe. 2017. Olha só. Gostaria de achar meu próprio caminho na vida. Mas os Cavaleiros de Wondergor não desistiram de seus atos. Também sou um rebelde. Como é que é o nome do robô? É X o quê? 51? Enquanto não houver liberdade para todos os seres. É o homem máquina. Talvez meu caminho esteja mesmo. Não, então é que esse daí que é o que tem consciência e tá? Eles falam o nome. Não, hoje... só uma avisada, no final ele ficou bonzinho mesmo, né? Ficou. Pulamos toda essa parte. Mal falamos que era uma armadilha. It's a trap! Muito bem, terminamos o primeiro episódio, falamos pra caramba desse episódio. Uhum. Realmente o Mônio tava certo, porque é um X-51, que é uma boa ideia, né, Mônio? Sim, mas o X-51 é o nome do Homem-Máquina. Ah, é? Do meio-meio? Então esse é o contra Homem-Máquina? É tipo o T-800. É a Mulher-Máquina, então, né? Mulher? Contra Homem é Mulher. Ok, então vamos para o episódio 6, o sexto episódio, que ele falou. Não me tica. Vou fazer a contagem. 3, 2, 1, play. Ah, eu concordo de todo o coração, meu senhor, entretanto... Coruscant, já que a gente tá falando de Star Wars pra caramba. Coruscant, o T é mudo. E tem gente que fala Coruscant, então eu não faço ideia qual que é a pronúncia. Eu acho que a pronúncia mesmo é Coruscant. Mas o importante é que o T do final não se fala, é que nem no Vampiro Lestat. Que até na dublagem do filme lá fica falando Lestat. O T é mudo, gente, não se pronuncia. É Lestat, na verdade, né? Esse que eu... Não, é Lestat. Lestat. O último T não se pronuncia. Mas como que fala? Lestat. E como que eu falei? Lestat. E como é? Vai ficar nessa agora, né? Está absolutamente certo. Que o Imperador tá ali na tela. Providencie para que o Homem-Aranha... O Imperador. Pela maquiagem, eu acho que ele joga futebol americano, né? Passou aquela maquiagem por causa do olho, por causa do sol. Ô, mano, é Imperador ou Imperador? É, pelo jeito, eu acho que é Imperatriz. Imperatriz. Tá, parei. Imperadora. Imperadora. É a gerenta da Contra-Terra. As câmeras de segurança do prédio gravaram este incidente. É um excelente registro das habilidades do Homem-Aranha na toca do caçador. Olha, a toca do caçador. Que é isso, é o Kraven contra o Kraven. Mas ele tinha se vestido normal. Ele é um adversário. Pois é, né? Formidável. É por ser o contra Kraven. Ele tira a mão da boca, você vê que é o Kraven. Ele deveria se vestir, né? Tá certo. É o Krav. Mas que petulância! Cuidado com a língua. Eles não falam o nome, só chamam. O contra Kraven tinha que ser Nevark, né? Tem que falar o contrário? Não é assim? É assim que funciona. Ah, então ele tinha que estar. Ele tinha que estar indo embora. Se o Kraven, ele tinha que ser o Kravat. Cravai. Que beleza. Será que ele vai disparar algum raio mamilar? É claro. O rinoceronte em fúria. Mais um dado. Isso deve doer. Agora foi quase o Seu Madruga de novo. Mas não era. Tipo, não era. Como se impede o rinoceronte de. Sei lá que macaco que é esse. Pensando bem. Teria sido mais gentil roubar seus cartões de crédito. Muito bem, cavaleiro. Esse Homem-Aranha ali já matou o Duende Verde. Pode dizer a seu amo que seus. Ele tem o Duende Verde no ombro ali. E pode dizer ao Homem-Aranha. Ué, o cavanhaque não tava preto? Ué, ele pintou, pô. Olha, a abertura, nós vemos uma explosão nuclear na mão do Homem-Aranha. Essa aranha era forte mesmo. Ele pintou enquanto conversava, né? Diversão e alegria. Eu só ouço a música assim agora. É triste. Cara, eu vou te falar que o meu professor parou em cima aqui da barrinha. E a minha filha também deu de qual seria a cena, né? Mas o Peter tá com uma cara de meu, que medo. Homem-Aranha. Diversão. Ah, acabou. A hora que chegar a cena, eu vou até falar, ó, essa aí. E aí vocês imaginam aquela cena parada. Antes da câmera aproximar, as flores eram tipo desenho do Liefeld ali. Que tava tipo, sei lá, qualquer coisa, menos flor. Proibido a humanos, apenas bestiais. Humanos, afastem-se. Proibido humanos, apenas bestiais, no lugar com a cerca. É um zoológico, né? Basicamente. É. Caramba. Qual é o parentesco de girafa e cavalo, mano? Eles são parentes? Não sei. Será que é? Girafa é equino? Será? Então, é isso que eu não sei. Caramba, é um monstro. Isso não é um bestial, não. Ai, ai, wakarimas, como quiser, doutora, mas... Senhora. Muito bonita, um belo casal. É o lagarto, é o contra-lagarto. Fica falando e a língua fica parada, cara. É, pois é, a língua é falsa, né, parece? Girafa. Wikipédia. Soube que está morando em nosso quarto de hóspedes e... E aí? E ele é ciumento, Peter. possessivo e agora começou a ligar. Está te ameaçando? Não, não. É da família dos girafídeos. Ó, oh, parabéns pela informação precisa. Da família dos girafales. Jovens e apaixonados. Hector era engenheiro de uma das... Aí, ó, ela tá falando do pai do Hector aí, ó. Do pai do menininho que chama Hector. Será que ele é o cavaleiro? Ou o cavaleiro, não? O tigre branco? O contra tigre branco. O contra tigre branco, é o tigre preto. No final, ele aderiu à revolução humana. Quanto mais ficava com eles, mais se afastava. O capi. Capião, mistura de cavalo com zebra com girafa. Certa manhã ele se... Que isso aí? Que festa foi essa que aconteceu? Pois é. Pô. Olha, se mistura entre dois. Agradeço por não estar latindo, né? sei lá, aqueles Liger, sei lá como é que eles chamam. Tigrão. É Tigreão. Aí dá pra entender e tal, né? Mas são só duas. Não dá pra entender. Um tá na Ásia, outro tá na África, porra. Eu aprendi a tomar cuidado. Eu acho foi durante a arca, pô. Afinal, se os canguros foram pulando, se os canguros foram pulando da Austrália até seja lá onde foi teve a arca pra entrar, porque não pode ter tido coisa nisso no tempo que ficaram lá. Vou ficar por enquanto. Essa foi a imagem que ficou, essa cara dele bem assim de close no preview aqui. Vocês viram ou não? Tô me ignorando, é isso? Com certeza. Puxa vida. Sou um cara tão legal, gente. Claro que é. Assim que eu pegar minha câmera, isso pode virar notícia valiosa. Dá um print e coloca na imagem da vitrine. Eu acho que print não funciona muito bem nessas coisas. Não funcionava até uns 10 anos atrás. Agora print e vídeo funciona. Tá me chamando de velho, é isso. Gente, vamos separar isso aí. Diga pra eles e não pra nós. Ele pediu pra se meter. Contra Flash. Ué, não te contaram não? Eu adoro me intrometer. Contra Flash, o Flash reverso, não é? Vai. E então, será que eu posso saber do que você gosta ou o que você defende, Homem-Aranha? Me escutem. Esta sociedade talvez tenha que mudar. Mas não desse jeito. Violência não leva a nada. Como não? Leva ao hospital, cara. Cuidado! Ah, é mesmo? Então que tal você tomar um pouco? Tem algo estranho aqui. Esse pessoal tá muito agitado. Vamos! Cara, eu adoro quando tem a tática de luta três patetas. Só sai do caminho e deixa os caras se bater sozinhos. Casal infiel? Eu tava pensando numa piada parecida. O alufante. Doutora, cuidado! Você precisa fazer todo esse carnaval pra soltar ter esse grão-banco, cara? Mas que coisa. É uma briga particular ou qualquer um pode entrar? Aí, a cidade também é sua. Mas eu fico surpreso em vê-la assim, assim, uma linda noite de verão, lua cheia... A contra Mary Jane aí, se está romântica, eu não quero vê-la zangada. É sacanagem ter uma contra Mary Jane. Todo mundo gosta da Mary Jane. Nem todo mundo. Eu detesto ver gente apanhando. É, porque Zada não gosta. Eu. Duvido que seja uma visita. Ah, tinha a garota esquilo ali, hein? Olha pra cima. Eu realmente não prestei atenção. Estou testando um novo neutralizador. Parece que funciona por enquanto. De qualquer forma, dizem que alguém pôs sua cabeça a prêmio. Temos que conversar. É? No lugar de sempre, então. E aí, como está, doutora? WhatsApp, o que é isso? É de volta pro futuro agora? WhatsApp, Doc. Ou é o Pernalonga? É o Pernalonga, na verdade. WhatsApp, Doc. O que é, velhinho? Esse é o último que você gosta de colocar. O que é, velhinho? Me fale. Me fala que na legenda, na dublagem ficou... Que é a velhinha? É, eu ouço tão baixo que eu não consigo te dar uma certeza. Quando a gente tá falando, não ouço. Provavelmente não. O erro de dublagem é uma bosta, deve ter traduzido como... Sei lá. Que dia é hoje? Deve ter traduzido como... Você tem 10 reais pra me emprestar? Algo assim. Pode crer, é a melhor imagem que temos. Este cara é tão fotogênico quanto o pé grande. Chama-se Caçador. Não se sabe de onde vem e nem o nome verdadeiro. O que sabemos é que ele é do mal e que está atrás de você. Puxa, mas que privilégio. É um dos poucos humanos com permissão de viver lá em cima. Trabalha para quem pagar. Até pro sumo evolucionário uma ou duas vezes. É desumanamente forte, rápido... É incrível. Não é pecado ser incrível. Tem muita coisa errada nesse cara. Ele não faz isso por dinheiro. Caça as pessoas por prazer. É um cara doente, então. Mas por que de repente ficou no meu pé? Você tem andado em evidência. Muitas fotos no jornal. Alguém lá em cima quer ver você fora do caminho pra sempre ou... Ou o quê? Ou ele só quer caçar você por simples diversão. Escuta, tenha cuidado por aí. Este homem é uma ameaça. Eu vou ficar bem esperto. Eu prometo. Você mesmo. Isso é um caixote gigante. Vocês estão me ouvindo agora? É um caixote gigante. Eu cansei de falar aqui, testão do Dítico, testão, porque o meu microfone tinha falhado. Tá tudo calmo. Ninguém ouviu. Mas, lamento. Enfim, né? Fiz vários comentários que não interessa. Inteligente. É, eu só vou deixar registrado, né? Assim gravou. Que eu... Se gravou, tá aí. Se não... Não, mas mesmo se tiver gravado, não teve reação, né? Mas eu só deixar registrado que tivemos placas e bancos voadores, né? Durante a luta. Só isso. Mas ok. Eu parei de ouvir o desenho por algum motivo, mas tá bom, tô vendo as imagens. Um caçador transforma os truques da presa em vantagem própria. Isso é uma mistura do Kraven com o Lothar, né? Acho que peguei uma aranha em minha teia. Uma Crevaia, né? Que o Magarin nomeou aí. Uma fórmula própria bastante eficaz. Puxa, você é um expert desses assuntos de selva, hein? Caramba, apareceu esse foguete do nada. Olha ele já tinha. É um javali Transformer. Parece a cabeça. Estou quase soltando você, mas isto não seria bom. Já mudou de novo o cavanhaque. Caramba. Você me insulta, Homem-Aranha. Cavanhaque mutante, gente. Jamais violaria o privilégio assassino cliente. É? Pois lá vai uma dica profissional. A armadilha é tão forte quanto a sua estrutura. Qual que é a ideia que eles colocaram nessa a Contra-Terra no início? Eles não falaram. É tipo, eu sei que o auto-evolucionário que reina, ele transformou todo mundo e tal, mas só, né? Não deram que a tecnologia é bem auto-evoluída, né? Não, auto-evoluída não, porque eles que fizeram, mas altamente evoluída. Olha, é tipo um Wolverine. Não, é tipo um Vega, né? Porque não é de verdade, então. Ou um Bison. Tecnicamente, de verdade é. É, não é. É. Não faz parte do corpo que eu quis dizer. Não pode fugir agora. Estou começando a esquentar. Aparentemente esse jatinho só serve pra planar, né? Porque deveria. Então, mas parece que é tipo uma asa, né? Que abre. Isso aí. Abutre. Crabutre. Ficou um tanto quente. Pô, por um instante eu achei que ele soltou uma visão de calor com o senhor vermelho, assim. Nível do subsolo. Tantos andares. Que multidão. Os super-heróis precisam respirar. Tem gente demais. Eles só chamam ele de caçador. Não dá nome hora nenhuma. Talvez na segunda temporada só. Dará conta de você, Homem-Aranha. Se tivesse tido uma, né? Pô, já teve uma temporada mais do que tinha, devia? Vocês ainda querem outra? Base, não vejo. Isso eu concordo. Por aqui. É este mesmo o local da entrega? Afirmativo, este é o lugar. Isso é ridículo. Eu não posso passar a noite toda com um maníaco atrás de mim. Karen deve ter descoberto quem pôs minha cabeça a prêmio. E tomara que seja um prêmio decente. Eu não posso custar uma linha. Possumiu a tatuagem da lua lá do Era a de rena, né? Não, era o Plock que tinha tatuagem? Qual que tinha tatuagem? Um monte. É que eu lembro que tinha um que era famosão, que tinha... Mais tarde, na toca do caçador. O Plock teve um que é tatuagem, você não sabia o que que era até pôr no braço. Eu lembro da época. Ela ficava disfarçada no desenho. Nem tudo que tinha na figurinha era tatuagem, entendeu? Aí quando você punha no braço, você via o que que era o desenho de verdade. Mas quem que é esse cara? Por que que tem uma imagem do Peter Parker aí? Que hora que você tirou essa foto minha? Olha o que quer dizer. Só porque vocês apareceram exatamente na mesma hora, no mesmo dia. E ficou me encarando em cima do prédio, né? Porque foi isso que o Peter fez lá. Pois é, né? Super discreto, né? E você também é essa mulher depois da meia-noite? Não, não, essa não. Ela peruda. Esse caçador usa dread, né, no cabelo. É um... predador. Faz sentido. Eu acho que o fone que eu tinha pego era aquele que não tava funcionando mais. Ele funcionou por acidente, sabe? Tava tipo dando mau contato. Agora parou de... Agora é, então por isso. Eu acho que esse que eu peguei agora que é o que normalmente eu gravo, mas como eles são idênticos... Eu vou te dar duas sugestões. A primeira é colocar uma etiquetinha. A segunda é botar fogo. Mas ele serve pra ouvir ainda, dá pra ouvir música, essas coisas. A terceira é botar uma etiquetinha e botar fogo. Na etiqueta. Depois ativa no fone. Caramba, a mulher pesa igual uma pena, né? Do jeito que ele pegou ali, ou ela quebrou tudo, ela não tem peso. O caçador não prepara nenhum assado por aqui. Olha, tem uma cobra de plástico no meio das árvores. Vou assustar os incautos. É o segredo do caçador. Vejamos. Unitone. Ver se esse Homem-Aranha é boa mesmo. Já sei. Mari Fassoni. Cara, o importante é falar com convicção, né? Quase. Quase. Não sei como eles falaram aí na dublagem. Na dublagem, mas ele falou Mary. Falou o nome do bagaço aqui. Ela falou Mary who? Ele falou Mari alguma coisa. Então, ela falou Mary who? Faltou o Ana. Completa. Mary who, Ana. É o segredo desse caçador é que ele usa, né, as essências de planta e tal, que são venenosas, né? E aí ele fala que não interessa, né? Que alguns vivem um pouquinho só durante a vida inteira e ele quer ter uma vida tipo um foguete, né? Eu acho que ele usa essa palavra. O efeito colateral é que o cavanhaque fica mudando de cor. Já mudou de novo. Que isso, cara. Agora ele não vai mais ter visão de calor, Pachá. Cara, se ele ficar brilhando quando você tá camuflado, não vai adiantar. Não precisou da visão de calor, ele já viu o Homem-Aranha na sombra lá. Mas é coisa ridícula, né? Usar um uniforme que brilha mais que vampiro fada. Mas foi proposital, foi proposital. O que você tá fazendo aqui? Eu só queria tirar umas fotos. Esse Homem-Aranha é ligeiramente mais inteligente. E aí, valentão? O quê? Não consegue me pegar? Por isso agora deu pra bater em fotógrafos? O fato de que o boneco inflável simplesmente murchou pro chão é irrelevante, né? Acharam que era loucura construir um Homem-Aranha robô? Mas quem ri por último, hein? Acharam que era loucura construir um Homem-Aranha robô? Sério? Que era um robô? Não podia ser coisa mais simples, não? É, eu acho que é por causa da armadura de nanita, né? A roupa de exatamente nanita. Ah, sim, é sim. É o que ele fala aqui. Que é a dublagem, né? Acho que usar o robô é o que não chega a ter errado, na verdade, né? Não dá pra esperar muito de dublagem. O cara foi. E agora o cavanhaque tá... Olha, ele devia ser mestre naquela arte marcial lá, o Krav Maga. Prefiro manter segredo, se não se importa. Mas já que... Krav Magari. Ah, ele fez pontaria com a teia. Caramba, tá, errei os três. Caramba, errei os três, né? Escute bem. Eu sei. Ah, vou dar uma lição de moral nele aqui pra parecer que foi de propósito. Sei onde você vive. Não, mas o aranha é bom com mira, pô. Ele consegue acertar um frasco de 5mm de. Vamos errar uma coisa. É melhor irmos. Era quem que tava escrevendo naquela época mesmo? Era Roy Thomas? Eu vi num filme certa vez. Não lembro. Será que funcionou? Descaracterizando. Pois é, tipo assim, quatro revistas fez o Homem-Aranha matar duas vezes, praticamente, né? No caso, tentativa de assassinato, porque não. Tá bom. Esse aqui é o padrão. Eu nem abri, tá certo. Nem encerramento daqui. Foi tentativa de assassinato porque o outro roteirista pegou e falou assim: uai, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O outro roteirista era mineiro, deu pra perceber, né? Ele falou: uai. Eu tô brincando, é porque o roteirista era americano. Não, ele era americano. Ele passou, então, uai. Por quê, né? Uai. Ok, terminamos. Dois episódios. Dessa vez falamos pra caramba pouco sobre o episódio, mas falamos. Importante que falamos. Então, gente, é isso. Continuaremos falando desse desenho uma vez por mês, né? Chegamos ao episódio 6, que é metade do que passou no Brasil, porque o 13º passou mais ou menos, passou só em alguns lugares e tal. Então, não fez falta. Estamos na metade, tá quase. Mais uns 3 ou 4 programas, provavelmente 3 a gente fecha, né? É. Aí vamos ver o que vai vir depois. E como a gente falou no último Tweepcast, na última semana do mês a gente vai ter um programa só de comentários, né, sobre... ou melhor, só respondendo os comentários que vocês enviaram, né? Então, nós vamos comentar tudo desde o último Tweepcast até o último Tweepview desse mês, né? Então, mandem aí seus comentários ou via e-mail tweepcast@aracnofan.com.br ou nos posts do site de cada um dos programas, né? E a gente vai escolher alguns e vai falar um pouquinho, né? Responder dúvidas, sei lá, acho que ninguém vai ter dúvida, mas a gente vai comentar. Sendo assim, ficamos por aqui e semana que vem, quarta-feira, temos Tweepview Classic, Universo 616, né? Vamos falar de revistas incríveis. E vocês imaginam qual revista que é, né? Pelo... Não é espetacular, nem é espantosa. Uma revista de mapeira. Enfim, e sexta-feira, Tweepview, né? Onde falaremos de... Não sei ainda o que vamos falar, mas tem Tweepview na sexta. Então, até mais. Abraço. Até.